Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Depois das férias, estamos de regresso para a sessão habitual de Em Transe aqui na antena da SBSR e começamos com um título novo. É o primeiro que junta Benoît Piolard, o alter ego de Thomas Malouk, ao fotógrafo e artista visual, que lá está também músico, Sean Curtis Patrick. Os dois lançam Evocationals, um disco que fantasiosamente pretende pintar música para fantasmas que possam habitar navios em destroços. De lá, de Evocationals, Zinava, Benoît Piolard e Sean Curtis Patrick a abrir o Em Transe. Boa noite, bem-vindos. Foi talvez o disco mais difícil na carreira de Dakota Sweet, o projeto de Chris Usen. A ele se juntou o sueco Dag Rosenqvist e o italiano Emanuele Erranti, logo a seguir a Benoit Biolari, Sean Curtis, Patrick. Ouvimos The What Matters Most e de Dakota Sweet com Dag Rosenqvist e Emanuele Erranti. Someday this pain will be useful to you. Ouvimos também Jameson Isaac a juntar a eletrónica a instrumentos orgânicos, o projeto Teen Days, com o último Bioluminescence e An Ocean on the Moon. E continuamos com uma exceção, é raro, aqui a premissa é não haver palavra cantada, mas é tão breve a presença de Mark Lanegan a juntar-se ao projeto experimental e eletrónico do produtor Alessio Natalizia, Not Waving com Dark Mark, é assim o alter ego de Mark Lanegan neste projeto novo de Downwelling, The Last Time Living Home. Para continuarmos agora, claro, sem palavra cantada, é o regresso de Alluvium, o projeto de Matthew Robert Cooper, ele que no último Piano Works, o título diz tudo, só temas, só peças ao piano, recupera alguns temas já lançados há 15 anos, como este, An Accidental Memory in the Case of Death, Alluvium, agora no Em Trance. Thank you. Voltaram em 2019 dupla norueguesa Death Center, Erik Skodvin e Otto Totland, deles e de Low Distance e ainda o piano Yet to Come. Continuamos ao piano com o polaco Kuba Kapsa, ele que lidera um ensemble. Editaram Supersonic Moth, ouvimos Unspoken is Better e demos destaque ao novo trabalho da francesa, também artista visual e poeta, Felicia Atkinson, de Flower and the Vessel, por aqui Moderato Cantabile. Agora, em frente, vamos ter música de Hypnagogue, que é o alter ego de James Rosato, de Adrift Inward. Thank you. destaque para o som sempre singular, já a marca estilística da italiana Caterina Barbieri, do último Ecstatic Computation Bow of Perception. E quase no final desta sessão é a última edição de Richard Skelton, um disco que resulta de 2 anos a viver entre a fronteira de Inglaterra e Escócia, de Border Ballads Per. Thank you. Bisset e o projeto Wolf Tribe de Backwater Revisited Idiosyncrasy, a música ambiente aqui e ali a misturar-se com ritmos down tempo, e para o final mais uma de Avocationals, o projeto que abriu o Em Transe de hoje e que marca o regresso de férias Benoit Piolard e Sean Curtis Patrick com Eagles Cliff. Já sabem, no sítio do programa encontram, para além dos alinhamentos das sessões do Em Transe, as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Prometemos voltar de hoje a 8 dias. Boa noite, até à próxima.